bom poder contar contigo, melhor que o irmão. És meu grande amigo. Se precisar, pode falar. Se for para chorar, te empresto o meu ombro. Se for para pedir a Deus em oração, conte comigo. Assim como compartilhamos bons momentos, assim como sorrimos em dias de verão, eu quero ser canal de Deus para você. Estou aqui, irmão. Estou aqui, irmão. Conte comigo. Estou ao seu dispor. Conte comigo na hora em que precisar. Onde estiver, sou grato a Deus e vou lembrar de ti. Junto em oração eu vou estar. Conte comigo, amigo, estou ao seu dispor. Conte comigo a Deus e vou lembrar de ti. Assim como compartilhamos bons momentos, assim como sorrimos em dias de verão, eu quero ser canal de Deus para você. Estou aqui, irmão. Estou aqui, irmão. Conte comigo, amigo, estou ao seu dispor. Conte comigo na hora em que precisar. Onde estiver, sou grato a Deus e vou lembrar de ti. Junto em oração eu vou estar. Conte comigo, amigo, estou ao seu dispor. Conte comigo na hora em que precisar. Onde estiver, sou grato a Deus e vou lembrar de ti. Onde estiver, sou grato a Deus e vou lembrar de ti.